É sete. Mais uma nova cachorro, oh, oh, mais uma nova. Tá. E aí, Maicon Ferreira? Aí, aí, concorrência, peita. É o Maicon Ferreira BTS, caralho. Daquele jeito. É baile da 17. Chama aí sete, que já trouxe uma amiga. É ó, a tal da Bete, o Kevin conhece. Aquela gosta de chupar uma pica. Sei que na cama é uma vadia. E se inspira na tuas amiga. É que elas gosta de sentar na pica. Gosta de sentar na pica. Na pica bretinha sentar. Na pica ruivinha sentar. Na pica lourinha sentar. Tu pode sentar. Tu pode sentar. Tu pode sentar. É baile da 17. Chama aí sete, que ele já trouxe uma amiga. É ó, a tal da Bete, o Kevin conhece. Aquela gosta de chupar uma pica. Sei que na cama é uma vadia. E se inspira na tuas amiga. É que elas gosta de sentar na pica. Gosta de sentar na pica. Na pica bretinha sentar. Na pica ruivinha sentar. Na pica lourinha sentar. Tu pode sentar. Tu pode sentar. Tu pode sentar. E aí, Maicon Ferreira BTS? Tá na área? Se derrubar é pênalti, moleque. E explode. Vai.